Você e eu não precisamos sair daqui doutores nesse assunto, relembrando ponto por ponto. Não. Você pode pegar esse CD depois, reestudar. Você pode ir para diante do Senhor durante a semana e falar: Senhor, eu não me lembro de nada daquilo. Mas eu me lembro que tinha alguma coisa que eu precisava ter aprendido. O teu Espírito falou algo a mim. Me ajuda. Me conduz. Se não nos lembrarmos de mais nada, nos lembremos de uma oração coerente com a palavra de Deus. De uma adoração coerente com o descanso nele. E de um testemunho coerente com aquele a quem cremos, em quem cremos. Não começa por algo místico, começa por uma obediência. E uma obediência fruto da simplicidade, da humildade de uma criança. Quanto que é, professora? 2 + 2, 4. Creu. Não duvidou. Em seu coração não duvidou nada. Fez a prova. Foi aprovado. Continuou caminhando. Pôde estudar contas mais complexas. Pôde entrar na faculdade e vencer coisas mais difíceis. Por causa do alicerce sólido de experiências que ninguém nunca mais lhe rouba. Ore ao Senhor. Não deixe que a tua mente desvie por nada, para lugar nenhum. Seja sincero com Ele. Deus, eu não tenho condição, eu estou, minha mente, minhas emoções, eu não estou nem querendo ouvir mensagem, coisa nenhuma. Mas eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu mover na minha vida, hoje. Eu quero hoje, Senhor. Porque mesmo que eu possa esperar, será uma espera de angústia. Mas se o Senhor se mover hoje, será um dia de alegria, de fluir do teu Espírito Santo, de bálsamo para o meu coração. Quanto sofrimento, quanta questão, quanta dificuldade, só porque eu não tenho aprendido a aplicar a fé. Mas não é uma culpa que pesa sobre mim, não é uma acusação, porque vem de ti. Esse é o tempo que o Senhor está permitindo que eu aprenda esta lição, que eu reveja esta lição. E como uma criança, lá no primário, simplesmente acredite no que o professor disse. O Senhor Espírito Santo é o meu instrutor, meu professor. E o Senhor disse que eu posso caminhar assim, eu vou caminhar. A irmã escreveu que o que eu aprender não seja um degrau para me distanciar de Deus, mas um passo para a minha semelhança a Ele. Deus é cheio de fé. Tanta fé que enviou seu Filho Jesus. Disse: eu acredito, eu creio, eu tenho uma visão, eu vou investir alto, vou investir o meu filho, porque eu vou resgatar aquelas vidas, vou discipular aquelas vidas, vou levantar aquelas vidas e tornarei mais do que vencedores. O aprendizado que o Espírito Santo me traz é para o meu crescimento e aperfeiçoamento em Cristo. Menos de mim, mais dele. Quanto mais conhecimento, mais humildade. Humildade para adquirir sabedoria, não se ensoberbecer. Eu quero viver o propósito que Deus tem para mim. Eu quero saber qual é este propósito. Não viver tateando, tentando, sem saber para onde ir. Glória a Deus. Esta é mais uma madrugada de tratamento de Deus na minha vida. Diga ao Senhor: esta é uma semana, Senhor, de eu colocar em prática mais algumas coisas. Me livra de pensar, de sentir, de achar, inconscientemente que seja, que está tudo bem comigo, eu não preciso de nada. eu quero dar alguns passos de fé, romper com limites, bloqueios que há em mim e talvez nem saiba, e deixar o crescimento do Senhor, o novo do Senhor, a vida do Senhor fluir em porções maiores sobre mim, minha família e sobre todos que o Senhor fizer chegar perto de mim. Em nome do Jesus, em nome de Jesus. Quero pedir que você tome uma atitude, uma posição, se colocando de pé e declarando: Senhor, eu entendi. Senhor, eu vou fazer esta lista hoje à noite. Já tenho alguns itens na minha mente, no meu coração. E eu vou aplicar um tempo durante essa semana. E o teu Espírito vai me revelar na tua palavra que o Senhor diz a respeito de cada coisa, quais são os passos que o Senhor ensina a respeito de cada questão minha, e eu vou fazer a prova, e eu vou responder o que o Senhor Espírito Santo me ensina, porque a fé é a certeza, e essa certeza vem pela palavra, e a palavra é Jesus, que morreu na cruz no meu lugar, a quem eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida, e que vem mais uma vez hoje e me salva de mim mesmo, de bloqueios, de limites, de paradigmas, de fortalezas, da ignorância. Levante as suas mãos e ore ao Senhor. Enquanto eu canto, ore ao Senhor. Declare ao Senhor. Você vai arando a terra com as palavras proféticas. Pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho, confiante entrarei em tua santa presença. Graças.